nave desça para 3.000 pés, ajuste 020. 3.000 com 1.020, 27 etapa. O que é 06 estabilizado? Aguarde. Controle o Leão 8, continua retorno, descendo para 1.800 para o DLC. Papapá Lima, Mike Foxtrot, seguinte, sobre o radar de voo visual, esse foi o nome 500 pés, ajuste 020, reporte visual com a RNG 30. Salvador, boa tarde, eu sou 6367, decolou, mantendo por até 2.500 pés. Eu sou 6367, contatada na decolagem, mantenho ele decolagem até 2.500, após nascer de coral, submantendo o nível de voo 100. Ok, então, mantendo, já vai curvar direito, agora está atingindo 2.500 pés, vai direto coral, subindo receita 100, torcida nível final 180. Sente agora a sua coordenação. Agora, suba e mantenha nível de voo no 00, autorizado, nível final 180. Deixa na minha 327. Ok, confirma a esquerda agora, pro de coral. Subindo receita 100, autorizado, final 180. Graças, deixa na minha 6327. Joker 06, acontece final do procedimento. Chame seu Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador 1, dos colares, Joker 06. Altera 2230, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 128, passaria 2230. Papatão, Tango Golf, desça para o nível de voo 070. Desça para 070, Tango Golf. Joker 06, QNH 120, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Agora visual, Joker 06. Informo que a última aeronave que pousou informou que o porto visual é 800 pés. Certo. Azul 6918, redução para 1809. Certo, azul 1809, azul 6918. Azul 3789, desça para 2.000 pés, ajuste 920, autorizado o final do procedimento LS do U da pista 28, reporte estabilizado. Qual foi a estável no final da 28278? Aí o 6918, retoração para o sequenciamento, curva direita, proa 030, está limitado pelo localizador. Direita 030, limitado pelo localizador, aí o 6918. Sobe para lá. Loco 06, bico checado, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 1 3 mais. Loco 06, azul de pouso. 6327, visita a restrição, submantendo o desvão 180. Lima, restrição, subindo agora 180, chame a 6337, obrigado. O 279 pode aprovar o serviço 364, seguido. Confirmo, solicito o serviço 364 para a desvão de informação. Não, seguido, só para controlar o caixa da área, para acelerar para vocês. Mantenha a prova de uso, a 2789. Ok. Motorizado do táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Passando 22, 3 é motorizado, alinhar e manter a cabeceira 28. Lima 22, passarela. É o 06 no solo ao 04, libere à direita no pátio militar, informe a quadra vista. Passadamente no espaço. Gente. O que está ali é para ingresso à pista. Quem está ali? Motorizado, ingresso, pista 17, compartilhado e pronto. O meu Tango Golf desça para 4.000 pés em restrições, ajuste no 020. 7, ajuste no 020, desça para 4.000, meu Tango Golf. Rio 6918, com a sua velocidade indicada. para 180, senhora, está com vento de calda. Poxa. Autorizando o trânsito ao localizador. Aguarde o último vetor para o localizador, às 1:06. Abatata Lima mais Fox Trot, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência do setor de coordenação. Salvador, boa tarde, azul 6998, está 9 milhas, está estabilizado no cruzador. Azul 6998, que nega 1021, continua a aproximação, vai dar autorização. Vamos dar cruzador. O que o Ceará me informa que após a decolagem está restrito a 3.000 pés. Autorizado decolar, pistão 167, vento agora 200 graus, 10 nós. Esse Ceará me informa após a decolagem, restrito a 3.000 pés. A 1789, no solo do 9, libera a esquerda, chama o solo antes da taxa real, forma 219. Chama o solo 219 azul. Eu tenho Serra Lima, decolado 1-2, mantém a proa até 3.000 pés, chame agora o controle 1-2-0, decimal 8. Gente, mantém a proa até 3.000 pés, chama o controle 1-2-0, decimal 8, que serve. Azul 6918, reporte visual com o campo. Aí, Geraldo. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, decolou da 1-7, mantém a proa até 3.000 pés, conforme a orientação da torre, saída árvore. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, saída Arbo 1, mantenha, se for restrito a 3.000 pés, até 2.000 pés, autorizar direto a lefa. Gente, após 2.000 pés, direto a lefa, subindo restrito até 3.000 pés, que serve. O Kilo Serra Lima, voo direto Alefa, submantém a nível de voo 180. Gente, direto Alefa, autorizado 180, que serve. Estacionei 6327, 61 na milha, sudoeste do VR de Salvador, seja o radar encerrado, mantém a nível de voo 180, chame o controle IBS, frequência 90,1. Estacionei 6327. Prefeito radar encerrado, mantenha o nível de voo 980, chame o controle e IELTS, frequência 90,1. Controle IELTS 201, obrigado, até a próxima. Salvador, passando 2231. Passando 2231, não precisa. Unidade por gentileza de coordenar direto Barreiras. Avança a coordenação com o centro Recife, passando 2231. Muito obrigado, passando 2231. Sete oito, autorizado, alinhar e manter cabeceira 28, informo que está livre da restrição de 2.500 pés. Azul 4118, contato radar a 57 milhas, noroeste do VOE de Salvador, suba sobre regras de voos visuais para nível de voo 135, aguarde coordenação com o centro Recife e reporte para a modificação da regra. Tango Romeu, Tango Golf, acontece curva à esquerda. Na proa 065, mantém essa proa inicialmente por 28 milhas. Gente, proa 065 por 28 milhas, o Romeu Tango. Passa 3778, autorizado decolar, pista 28, já por 200 graus, 1-1 mais. Olha, ele está passando. O Torre Salvador, boa tarde, voo 9097.0 da 2 da 1. 9097, após a rolagem do ano 2 da Tal, ele já adoraram manter a cabeceira 28. Ali mantém 28, boa 9097. 418, a flor de Sozó, trabalhando com o campo de regra. Funcionando a 355, se não tem restrições para o nível de voo 360. Sete, decolado de uma meia, livre da restrição, chame agora o controle 120, decima 80. 0, recorrer, tá 3478. Então, 4778, contato com a dona decolagem, saída Aron, tudo mantém o nível de voo 390. 310, vai precisar de desvios aí na 4778. Confirma por quantas milhas? Assim que eu curvar direito, é forte. Certo. Tomador, Papatão, Romeu, Tango Golfo. Papatão, Romeu, Tango Golfo, precisa? Claro. Para desvio de formação na flor. Confirma por quantas milhas, Romeu, Tango Golfo? Aproximadamente umas 10 milhas. Alô, Tango Golfo, confirma em Proa? Proa 050, faz desvio de inflamação. 050, seguinte, livre de desvios, Romeu, Tango Golfo. 7, Tango. 4778, após desvios, vou direto a Aron. Faz desvio, Aron. Era Proa 345, 4778, por 40 milhas. Seguinte. Então, 4778, livre de desvio. Ação por 25 meses. Gente. A tarefa do 2231, tráfego 3 horas, 25 milhas, rumo sudoeste, passando no nível de voo no 35 em ascensão, Embraer 190. Centro do tráfego, 2231. Azul 4118, tráfego 10 horas, 24 milhas rumo oeste, passa nível de voo no 35, atenção para nível de voo no 80, alfa 172. Gente, tráfego azul 418, mantendo 35. O chamei 6355, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 235, decimal 1, 8635. Azul 418, ainda mantém 135. Azul 4118, mantém o nível de voo no 35, reporte para cancelamento do plano de voo visual. Gente, cancelamento do visual, solicita prosseguir a instrumento. Azul 4118, plano de voo cancelado 1919, sube e mantém o nível de voo 340. Liga central 340, azul 4119. Abatango Romeu, Tango Golfo, autorizado do seu para 2000 pés, ajuste 1021. Você para 2000 pés, registrado 2021, Romeu, Tango Golfo. Papai Romeu, Kilo Serra Lima, confirma para o Zé do destino? Acho que foi 78, Kilo Serra Lima. Tente, Kilo Serra Lima. Circular pista 28, vento 190 graus, 129. 3231, sube e mantém o nível de voo 160. Estou 160, passando 2231. tráfego informado, agora 3 horas, 18 milhas, como se tivesse passando de voo no 60 em atenção para 340, Embraer 190. Centro do tráfego, passando 2 horas, 3 horas. Tráfico informado, agora 10 horas, 17 milhas, rumo noroeste, subindo a escrita nível de voo 60, afastando 72. Isso, tráfico, azul 419. Passarei do 2231, subindo mantendo nível de voo 160. 010, após subir montanha 100 até 60 milhas, chame agora o controle 120 decimal 80. 2500, nessa proa, após. Uma centena de 60 milhas, 2107208, boa. 4778, sim. Controle Salvador, boa tarde, 1097-1400. 1097, contato radar na decolagem. Saída eleção no alfa, submantenha nível de voo 360. 360 está liberado das duas exceções, 2500 e de uma centena. Chuva e mantenha nível de voo 170, voo 1097. Tá, liberou da uma centena, mas 470, já pode curvar ele, é isso, voo 1097. Autorizado, voo 1097. Obrigado. Boa tarde, Altan. 3145, via 340 para Salião. Cife, frequência 126.0, alterna 128.8. Cife, 260.288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Passarei 2231, submantenha nível de voo 80. Acessão 80, passarei 2231. Oi, Salvador, azul 4423, boa tarde. Processo, ponte de espera da 28, pronto. Azul 4423, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, azul 4423. Azul 097, autorizado direto, Mopso, subir e mantenha nível de voo 320. Mopso, restrito 320, voo 1097. A gente mantém 1280, que serve. Tive Serra Lima, seguinte, agora transferência. Aguardo. A Patrão Romero tem um rosto confuso, efetuando ainda de fio. Já com a proa 060, o Tango. Quem se solicita vetor para final do procedimento LF de U ou reforço estabilizado? Solicita vetor para o procedimento de LF de U. A Patrão Romeu Tango Golf para o procedimento LS de U da pista 28, curva esquerda, na proa 335, reposta estabilizada. Sete, proa 335, reposta estabilizada. O Papa Tango Romeu Tango. Então 4778, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 265, 25, 45, 47. Passarei do 2231, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 126, decimal 0. 126, 126, obrigado, boa tarde, passarei. Boa tarde. O Papatango meu tango estabilizado, LS. Bruno. Papatango meu tango Golf, completo final do procedimento, chama o centro frequência 118, decimal 95. Completar o procedimento, controle 118.95, olha o tambor. Papão meu filho Serra Lima, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 126, décima 0, Fernando 128, décima 8, fica. 021, reporte visual com câmbio. 021, reporte visual com gol. Roma 097, sempre solicita que tudo mantenha no nível de voo 280. 280 restrita, Roma 097. Pessoal, capitão 28, Tango. Alô, Tango, autorizado o pouso, pista 28, capitão 1, 90 graus, 10 mais. Certo, pouso autorizado, pista 28, Tango. Bom, 1097, chama o centro Recife, sequência 126.0, altena 128.8. Recife 260, altena 288, gol 1097, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Obrigado. Libera a pista à esquerda, via Taxi Eco, chama o seu aluno 2199 antes de ingressar na Taxi Alfa. Senhor, a Eco seria a primeira à minha esquerda aqui, se você está com o seu cotô? Essa parte na esquerda mesmo, você consegue? Rápido. Chama o seu aluno agora, 1219 antes da Taxi Alfa, né? É, só no 1219. Após a decolagem, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.500 pés. Após cumprir o perfil da subida, vento 220 graus, 129. Pista 28, decolagem autorizada. Teve decolagem, pista 28, azul 4423. Corre, salve, boa tarde, até 3055, está na pancada da 2.0. 55, pista 22, autorizado ali em manter. Ali mantém 28, tá 3155. Quadro 3, Quadro 3, 1, chama o controle agora, frequência 1, 2, 0, decimal 8. Ciente, controle 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Azul 4423, decolou na sua escuta, Marcelo Porto. Azul 4423, contato radar na decolagem, via saída left no alto, submanter nível de voo 360. Afirmativo, então está autorizado a interceptar left no alto? Afirma, Azul 4423. Obrigado, left no alto 340, 4423. Salvadora, boa tarde, Azul 7 no 1, ciente da informação Victor. Vai passar o 170 para o 180, bom dia. Azul 2711, contato radar, 69 milhas nordeste do voo Salvador, voando para interceptar a chegada em pit, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. Gente, está mais 20 milhas para o ideal, o 271. Sim, chave 271. Ah, Salvador 4423 da Azul, seria possível a posição pós-op, senhorita? Abaixo, alternação com centro Recife, Azul 4423. Obrigado. Estacionar 6210, via chegada TPIP 1, desça para o nível de voo 120. Ajuste 1021. Está subindo? Afirmo, vamos atingir o 180, mas 156 com o ideal. Controle agora o 90, decimal 8. 208, obrigado. Controle SAM 3155, boa. SAM 3155, contato radar na decolagem, suba restrita nível de voo 00 na saída São Bruno. Foi instruído manter o eixo até 2.500. Autorizo agora então o perfil da SAM 1 no restrito uma centena, confere. Afirmo, SAM 3155. vento 220 graus com 149, pista 28, decolagem autorizada, após a decolagem manterá a reta até 2500 pés. Iniciando, manter a reta até 2500 pés, 3.7. Está 3.155, está claro, pequeno desvio à direita na proa 175 por 15 milhas. 175 por 15 milhas, ciente livre de desvio, está 3.155 após desvios no Leda. Após desvios no Leda, está 3.155. Contra o Salvador, 2711, para descer. Alvo 2711, desça para 4.000 sem restrições. Ajuste na 021. 4.000 restrições, 021, na freeze pit. Autorizado, direto e pit, alvo 2711. Direto e pit, 719. Tráfego 2 horas, 41 milhas, rumo oeste. Descendo restrito a nível de voo no 20, é 2320. 2155, está presente voando Leda, restrito a uma centena. Sim. O Xanel 6210, tráfego 11 horas, 39 milhas, rumo sul. Seguindo restrito a nível de voo no 00, é 2321. Boa tarde, contato radar na decolagem, saindo ao São Bruno, chuva restrita, nível de voo 090. 090, ainda mantendo a proa de decolagem 3367. São Bruno, se à direita, via pista, táxi autorizado. Reporte já com o Citation no pátio à esquerda que manterá contato visual com o tráfego. 109 na escuta do controle Salvador, nova pista em uso é 190, procedimento em LSX-Way. Com o vento 140 graus com 10 nós. Aguarde instruções. Chanel 62, 1 a 0. Chanel 62, 1 a 0, para final do procedimento. Curva esquerda, proa 0, 3 0. Está limitado pela radial 2.80 do Goiás de Salvador. Esquerda, proa 0, 3 0, limitado pela 2.80 do Salvador. Chanel 62, 1 a 0. Mantendo a centena, tá 3, zona centena. Aguarde, mantenha até 3155. Meu tambor já teste na esquerda, empate 4. Então é só a parte da dele, é isso? Curve à direita na proa 270. Está limitado pela radial 350 do Salvador. 7, direita 270, limitado pela 350 do Salvador, azul 279. 3155, suba e mantenha o nível de voo 320. Libre atenção 320, da 3170. 1337, confirma que eu tenho um desvio. Pode ver mais na porra? Confirme. Portanto, 3367 ainda mantendo a proa de decolagem, quero saber com quanto tempo. 3367, assuma a navegação na proa de Leda. Leda 3367. Aquele instalador, o CC20, já existe. 3367, suba restrita a nível de voo 100. 100, 3367. O Xané 6210, deixa restrita a nível de voo 100. Restrição 90, 6210. Azul 4423, chama o centro Recife, frequência no 26.0, alterna 128.8. Recife 1260, alterna 1288, boa tarde. Certo. Salvador, 220, já existe. Joker 20, contato radar, 70 milhas, nordeste do Goiás, Salvador, Rui Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim, vista para o nível de voo 080, ajuste 9021. 520, voa Bonfim, 080, ajuste 9021. Aqui é Geno 20, Oceano 6290. Oceano 6290, cliente, mantenha tráfego 12 horas, 1 a 5 milhas, rumo sul, mantendo o nível de voo 100, Airbus 320. Da Comissão de 120, mantenha o Oceano 6290. Oceano 6290, reduza para 2009. 2009, 2010. Controle Salvador, boa tarde, Bono 620, 2000 carros, mantendo o eixo. Bono 620, vou direto a Aron, submantendo o nível de voo 370. Direto a Aron para o 370, Bono 620. Entre o 190, recusa para 2509. 509, reduzindo, está 3190. Da 3155, chama o centro do Recife, frequência 128-2935, alterna 125-2151. 2235-251, tá 3155. Da 6210, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000-2021, controle bom na 620? Bono 620, Cecília. Formação na proa 350 para evitar formações na proa de Aron. 350, cliente, Bono 620, deixa de vir. A gente vai manter por mais 20 milhas depois do Zepa. Cliente, com 3367, submanter o nível de voo 360. 360 em ascensão, tá 3367, pode voar, pode voar. Agora de coordenação com o centro Recife. 3190, autorizado para o nível de voo 050. Descendo 050, tá 3090. O Chané 6210 está 13 milhas oeste do Goiás de Salvador, passando nível de voo 114. Tem condições de aproximar ou solicita os vetores para a descida? Curve à esquerda na proa 360, mantenha essa proa inicialmente por 10 milhas. 3090 devido à nossa performance neste nível, velocidade minimamente até 2409. Cliente, tem 3190, reduzida para 2409. 2409, reduzindo até 3190. Joker 20. 3085, possível. Oi, Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim. Joker 20. Joker 20, Bonfim, para Bonfim. Ele Salvador, 271 da Azul, continua descendo para 4000. Azul 3711, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 021, não autoriza pelo? Negativo, mantenha a pele de bolsa, Azul 3711. A gente está ligando sobre vetores aqui, 270, tem uma formação em bolsa, se você manter essa 350, se possível. 350, ciente, livre desvios, Azul 3711. Corrigindo, 270. 170, sim, te autorizado do desvio. Avisa 279. 279, obrigado. Para nível de voo 100, ajuste 100. 7, voando a Lagoinha para interceptar a ponte, descendo para 100, 1021, ajuste 1869. Como 620, confirme voando a Aron. Afirma, leva o meu Clojaron, voando 620. Fecha a Clojaron, chama o centro Recife, frequência 126.5, alterna 125.45. 25, 25, 65, 60, boa tarde. Boa. Seu Salvador, azul 27, vamos para o 250, perguntar informações. Gente, por quantas milhas? 10 milhas. Gente. Tanto 1190, deixa a restrita nível de voo 060. Desce a restrita ao 060, tanto 3190. Salvador, junto 1-0, matando 1-0. Mantém escuta, Joker 1-0. 13367, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Vai chamar, boa tarde, 13367. Boa tarde. Quanto está de aprovar, Duna, 6-0? 2-0, reporte estabilizado, autorizado final do procedimento LS1, da pista 1-0, chame 62-0. LSX-Ray, Oceano 6290. Santo 3190, operação para o sequenciamento. Curva esquerda, pela 360, está limitado pela radial 280 do VR, Salvador. Esquerda, Pro Norte, limitado pela 280 do Salvador, Oceano 3190. Santo 3190, reduza para 2009. Vai reduzir para 200, Oceano 3190. Avisa 271, reduza para 2009. Sete, mantendo já 200, o 271. Sete. Controle Salvador, boa tarde, está 3145. São 3145, conta a cabana de colagem, via saída de São Bruno, subiu uma tenda de voo 340. Via Salvador, para 340, 3145. Joker 1-0, contato radar 77 milhas, São Teste do VR Salvador, foi bom, para interceptar a chegada a bom, desce até o nível de voo 1-1-0, ajuste 1-0-2-1. Boa, para bom, ajuste 1-0-2-1. Salvador, está 3-0-4-5, fazendo desvio à esquerda, está a formação, até dar para 1-4-0. 1-4-0 por quantas milhas? Aguarde. Só 3190, informe que vai ultrapassar o curso localizador, agora de último botão. Cuidado. Deve falar de 1-0, gol 1-9-9. Está curvando lentamente à direita para 3145, pode voar Leda? Autorizado Leda, plano 3145. Autorizado para o nível de voo 090. 090, 869. Então 3190, desça para 3 mil pés. 3190, desça 3 mil pés, confirme quem é o 090. Afirma. Azul 2791, desça para o nível de voo 060, aguarde vetores. Sim, 060, recita agora, entrada no vetorismo até na 250. Sim, tirar uma atenção mais com a torcida, resolve 2791. Já tem todos os desvios. Sim, após o tempo do desvio, será necessária a vetoração para final do procedimento. Sim, já efetuado os desvios. Sim, tem condições de manter a presente boa? Afirmo. Sim, te mantenha para o seu pensamento, resolve 2791. 2791, mantenha a tal 250. Decoda 52, chama o controle 120-8, Goiás. 1908, ou 1909, boa. Chama 3-4, tá pronto? Pronto. Chama 3-4, tô usando ali, aí mantém a pistola. Ali mantém o 0 pra 3-4. Autorizado, então 3-1-4-5, tudo mantém no visual 3-4-0. É 0 para 3-4-0, 3-1-4-5. Gol 1169, contato a dona decolagem, via saída Sango 1, sub mantém, nível de voo 360. 360, gol 1169. Joker 20, tem condições de descer para 4 mil pés? 20, sim. Descer para 4 mil pés, tem restrições, ajuste no 021, Joker 20. 20, 4 mil pés. 020. São 3190, desça para 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento ali, até que seja a piscina 0, eu posso autorizar. Autorizado, descer 2 mil pés, está 3190. Que 20. Desça para 4 mil pés em restrição. 1869, redução para 2309. 2230, 869. Curva 791, complete curva esquerda na proa 205, está limitado pela radial 2800 do Salvador. Esquerda 205, limitado pela 280 do Velho Salvador, azul 271. Informa 09 na escuta do controle Salvador, a terra acaba de formar perto de 1000 pés, visibilidade 3000 metros, chuva forte sobre o campo. Chama 3190. Chama 2190, estabilizado? 2190. Contra o final do procedimento, chama o Salvador, frequência 1118, decimal 95. 2195, grato. 1? Ajuda 7 para 4 mil pés, ajuste no 021. 4291, 2791. 3145, chama o centro do município, frequência 1218, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 1251, tá 3. Foram. Controle está 3190. Senhor capitalista, tráfego avistado. Talvez esteja em sintonia por causa de chuva, vertical, chuva forte, pista molhada. O vento 120 graus, 109, ajuste 021, né? Pode só checar, né? E quem está já está estabilizado. Então 3190. Descendo 2.700, autorizado a RNA, 7.309. Controle 1869. 1869, preciso. Uma formação aqui sobre ponto, solicita de via direita para evitá-la para o 250, ou 20.000. Livre desvio, com 1869. 1869. 7.111, consuma a navegação na Prodituna, deixa para 2.100, está a 2.000 para oeste, oeste de Salvador. Autorizado o final do procedimento LF X-Ray, da pista 9. Sente, dona 2000, 279, autorizado o procedimento. O chamamento é 3-1-4, contato radar na decolagem, via saída 9, subiu a torre de voo 3-4-0. CF-3-4-0, saída 1, chamamento é 3-1-4, 030 por 50 milhas de devido à formação. Sim, estou chamando a 314 livre de vírus. Salvador, boa tarde, 3894, passar 776. São 3894, via chegada do Amed 1, desça para o nível de voo 100, ajuste 9021. 100, conduzir à esquerda para o 055 até o través de TAP. Tente livre de vias, são 3894, reduza para 2509. 250, reduzindo para o 055-3894, desça 100. 1869, desça para o nível de voo 050. Para 050, 869. Q190, autorizado a para o nível de voo 060. Contamos 0, desmissível para 060. K3090, estabilizado na final do R9290. K3090, complete no procedimento, emissão em Salvador, frequência 118, décima 95. Foi Salvador, obrigado. Goma 1169, chame o centro Recife, frequência 128, décima 35, alterna 125, décima 1. 12835, 135, sou 1169. Está prisão 90, sente do tráfego, ainda não estado, na vertical, chuva moderada, pista molhada, pode baixar trabalho já com a pista. Está prisão 90, já está baixado e travado, porta no visual. Eu deixo para 3 metros, ajuste na 021, informe a estabilização. Muito obrigado, para que eu deixe. Sim, eu chamei na 3 e na 4. Sim, essa reporta passada dos dias, após os dias, pode voar o quê? Aguarde coordenação com o centro Recife, mantenha-se a gente pronto. Sim, esse modelo, 3 da São 3894, redução para 2509, desça para o nível de voo 070. 2509, 070, poderia confirmar o próximo cacete que reportou não receber o localizador da operacional? Deve. Pista molhada, vem a turma 30 graus, 12 de nós. Pouso autorizado. Autorizado, pouso 0 da 3090. Sim, confirma mais uma vez o vento, por gentileza. Sim, 120 graus com 8 nós. Segunda, 2008. Gente, está 3090. Coordenação com o centro Recife, mantenha presente pronto, subindo para o nível de voo 340, Xanema 3104. Chamei na 314, após os dias, autorizar direto Petrolina. Bora Petrolina na presente, 3304, tá? Goma 869, confirmo por quantas milhas irá manter a presente pro. Nós vamos mais 10 milhas, após pode voar pelo? Autorizado pelo, após os dias, Goma 869. 7869. 7-1 estabilizado. Mas está estabilizado o 7-1. Ajuda o 7-1. Para o curso localizador, curva à direita na prona 4-0, reporte full. 7-1-0, reportará. Um 3-8-9-4, autorizado direito para 4, um reporte, ajuste na 0-2-1. 4-1-0, 21-3-2-9-4.